Aleluia. Momento agradável quando Deus está presente. A gente pode fazer festa, sei lá, né? Mas, gente, nada se compara quando o Senhor está presente. A alegria, o bem-estar, a paz, nós sabemos disso. Nós sabemos essa diferença. Por isso que vale muito a pena nós nos reunirmos em nome de Jesus. Né? Porque Ele vem alegrar o ambiente, a nossa vida. Ele vem dar razão para viver. Porque... às vezes as pessoas, o Senhor estava já me mostrando isso, que às vezes as pessoas querem se entregar muito umas às outras, como se fossem deuses. Né? Uma pessoa se entrega a outra a tal maneira como se aquela pessoa fosse um deus. Só que um dia aquela pessoa não vai poder suprir a expectativa do outro. Então aí vem o sofrimento. Então o Senhor disse, as pessoas falham porque elas não entendem que tem que se entregar a mim. Porque com Ele, aí sim o relacionamento é bom com as outras pessoas e nunca vai sofrer a ponto de ser destruído porque alguém falhou, não pôde suprir a expectativa. Então, isso é um ensino para nós. A gente, às vezes, espera demais das pessoas. Não, nós não devemos fazer isso. Nós temos que dar mais para as pessoas. Porque aí não vai ter erro. Então, vamos seguir esse conselho do Senhor... que é bom a gente ter o amor de ágape no coração. A essa adoração que a gente fez aqui agora, esse louvor, ajuda nessa área. A gente vai sendo tocado por Deus, por esse amor. O amor vai crescendo. Tá que a gente nasceu de novo com a natureza, caráter, a vida de Deus. Mas nós temos a outra área da nossa vida que precisa ser renovada. E esta natureza de Deus que está dentro de nós, essa vida, tem que crescer e superar tudo. Então, como nós estamos hoje aqui numa celebração do Natal, nós precisamos entender o que realmente é o Natal. Porque... gente, é tão significativo isso que até as pessoas que não estão focalizando Jesus, elas param tudo para esse dia. Né? É interessante isso, né? Então, quando a gente deseja um Feliz Natal, mesmo que seja uma pessoa que não é salva, nós estamos levando Jesus para a pessoa, porque Feliz Natal quer dizer Jesus. Então, é muito importante esse momento de nós estarmos aqui nos confraternizando. Né? E a gente ainda veio aqui na casa da Lucimara do Saraiva, num lar, numa família. É isso mesmo, Deus quer isso, que a nossa igreja, que a igreja dele, melhor dizendo, seja isso, a família. Né? Então hoje a gente está aqui, depois a gente vai, né, podemos dizer, cear junto, embora não seja tão tarde da noite, mas tudo bem. Isso é família que faz isso. Né? Então nós precisamos... lembrar que o Natal é o nascimento de Jesus, que Deus, sabe, Deus se regozijou disso, Deus teve alegria, nós vamos ver isso na palavra. Então, quando nós nascemos de novo, foi a mesma alegria para Deus, é o mesmo Natal, porque a vida dele nasceu de novo. Então, um mais um, mais um, mais um, aquilo está se multiplicando até Jesus voltar. É maravilhoso isso. A gente tem que começar a focalizar. Por isso que as pessoas, às vezes, ficam tristes nessa época do Natal, porque não têm o entendimento do que realmente é. Ai, minha família não está aqui, eu não tenho ninguém, ou sei lá, perdi alguém, tal. Por isso que o Senhor quer que a gente entenda que Ele é o Natal. É a alegria que nós damos para Deus de termos nascido de novo. O Natal é isso. E cada pessoa que nasce de novo é um Natal. Pode ser qualquer dia do ano, qualquer hora. E acontece muito isso. Então, glória a Deus, porque nós pudemos dar essa alegria para Deus. Então, nesta nossa confraternização, e Deus está mostrando para nós que somos família, porque nós estamos numa família. Existe uma família que mora aqui, que reside aqui, e nós viemos aqui junto hoje. Porque somos família, por isso que nós estamos aqui. Família não pode estar separada. Não pode haver desunião dentro da família. Pode isso? Não, de jeito nenhum. Às vezes há um desentendimento. Por isso que nós temos o Senhor, para a gente se entender com Ele e largar a mão do desentendimento para lá. Seja o que for, não interessa. Deus não quer que nós... tenhamos nenhum mal-estar com ninguém. Nós não podemos hoje sentar nesta mesa, digamos, figuradamente, que vamos sentar, não tem lugar para todo mundo, mas digamos que a mesa é muito longa e nós vamos todos estar sentados. O pai estará lá, ele já está no lugar dele, com Jesus e o Espírito Santo. E nós e os anjos ao redor, nos servindo, vai ser a glória. Agora, se o meu coração está partido porque você fez uma coisiquita comigo, eu não vou, na essência da situação, estar ceando com Jesus. Hoje nós não vamos cear com o vinho, o pão, daquela maneira, mas quando você pegar o seu prato, isso pode ser ceia sim, pode. Tá? Não precisa ser exatamente o pão e o vinho, ceia é isso. Tá? Nós vamos juntos cear, por isso que nós ainda vamos ter um tempo, vamos pregar a palavra, o Senhor está aqui e o Espírito Santo está ainda, continua se movendo no seu coração, vai estar todo momento, para você se colocar na presença do rei e limpar o seu coração, não pode ter esse negocinho. E se houver, você vai ficar livre, porque depende só de você. Romper a barreira, porque o Senhor está aqui. Então, seja com quem for, se a pessoa está longe, se a pessoa está aqui, se a pessoa é de outro lugar, não importa, você não pode ter isso no seu coração. Para você ser abençoado por Deus, para você fechar esse ano com as bênçãos. Gente, coisa, mal-estar no coração é derrota na certa, é infelicidade, não adianta. Nós temos que ter alegria no coração e sempre olhar as pessoas com esse amor de Deus. Porque Deus não olha para a gente com raiva, Deus nunca está com raiva de nós. Mesmo quando nós estamos em pecado, Ele não está com raiva, Ele só não pode agir se eu não pedir perdão de verdade. Então Ele não pode agir. E por que é que as pessoas se afastam dEle quando estão em pecado? Porque a luz é forte. A luz é forte. Ela vem e ilumina o pecado. Então as pessoas saem para a escuridão, saem da presença dEle para que não seja iluminado o pecado. Esse é um grande erro. Então, quando nós erramos, e o Senhor sabe que nós sempre precisamos dEle. Então, veja só o que é religião e falta de entendimento. Ai, mas eu dou muito trabalho para Deus. Gente, que conversa. Mas, hein? Não tem a ver que dá muito trabalho. Ele sabe das nossas fraquezas, que nós erramos. Por isso, nós precisamos dEle todos os dias. Puxa vida, eu tropecei, eu errei. Mas o meu Deus está lá de braços abertos, eu vou correndo para Ele, eu me arrependi, eu não quero mais. Nunca mais, então, eu peço perdão e ajuda dEle, e acabou, e ponto final, eu não vou mais voltar para aquela situação. Então, se houve alguma coisa na sua vida, se alguém hoje passou por uma situação delicada, não importa. Hoje é o momento de você se reconciliar com Deus. Quando você se reconcilia com Deus, você se reconcilia com os irmãos. Porque é impossível não acontecer isso, né? Porque conforme a gente vai amando as pessoas, é sinal que nós estamos amando mais Jesus. Quanto mais eu fico na presença dEle, mais eu quero esse Jesus. Mais eu quero. E quanto mais eu quero Jesus, mais eu quero você. Mais você é legal. Não importa o que você esteja fazendo, mais eu amo você. E é por aí. Então, por isso que é necessário nós termos essa comunhão com Deus. Esse louvor, essa adoração foi maravilhosa. Deus está aqui, os anjos. Ah, miríades de anjos aqui. Porque onde nós estamos louvando, Deus manda os anjos deles. Eles vêm, os anjos verdadeiros. Então, mesmo lá em casa, onde nós estivermos, nós temos que aprender a entregar o coração para Deus e vamos buscar esse Deus mais o ano que vem. Para o ano que vem ser de mais vitórias, porque, gente, nós só temos o que nós conquistamos. Jesus já fez tudo. Agora, ficar sentado sem nada não dá. Não vamos receber. Ou ficar só confiando nas orações dos outros. Isso é muito cômodo. Ou seja, isso é uma religião. Uma baita de uma religião. Tá, que você pode pedir, por favor, me ajuda em oração nessa situação. Claro, eu ajudo. Mas você precisa mudar. Você precisa crer, você precisa ter confiança. Você precisa saber vencer. Isso aí vai depender de cada um, tá? Então é importantíssimo você buscar essa conquista para o ano que vem. Mas vai depender de você. Quanto mais você buscar Deus, mais você conquista. Porque você tem a força dEle. Você tem o poder dEle com você. Então não tem porquê e como o diabo parar você, parar a sua vida. E esta é a mentira dele para todos os cristãos, né? Que Deus, você não foi legal. Então, Deus está segurando porque ele está esperando a hora. A hora é essa, já chegou. Então, existem esses enganos. Então, gente, quanto mais você aprender que depende de você, mais você vai à luta. Mais você vai buscar o que é seu. Se você não for buscar, você fica parado sem bênçãos. Agora, não deixa o seu dia a dia sufocar você. Você fica tão cheio do seu dia a dia que você não acha um tempinho para ficar com ele. Então, é importantíssimo aquele tempo com Deus. Você tem que, sabe, fazer um ajuste na sua agenda. É necessário. Então, você vai bolar uma agenda para o ano que vem para você ter mais um tempo com Deus, para você conquistar coisas maiores para a sua vida. Porque a gente vê tantas notícias ruins, tantas coisas ruins, mas nós temos que estar passando pelas situações com a presença de Deus na nossa vida, aonde o diabo não vai nos destruir. Porque o que não pode acabar na nossa vida é a fé. Quem tem fé, recebe as bênçãos, está com a guarda de Deus, está com a confiança, não vai desanimar, tá? Então, você tem que ser aquela pessoa que não se desanima. Você pode desanimar, assim, de repente. Uma coisa, porque veio uma situação. Mas, logo, o seu espírito levanta e te dá aquela força e vamos para frente. Nada tem que parar você. Então, por que as pessoas desanimam, somem e tudo? Porque está com o espírito muito fraco. Está com o espírito fraco, não busca Deus. Buscar Deus é aquele momento seu a sós. É importantíssimo. Tá certo? Muitas pessoas querem praticar as chaves da oração e elas não conseguem e ficam pedindo, tipo, ai pastora, ora para eu poder praticar as chaves de oração. Gente, mas não é por aí. Você tem que orar em línguas. Você tem que orar em línguas. Se você orar muito em línguas, você vai querer adorar a Deus, vai querer ler Bíblia, você vai querer jejuar, você vai querer confessar a palavra, você vai querer ir para a igreja. Tudo isso vai acontecer na sua vida. Entende? Se você orar em línguas, você nunca vai andar no erro. O diabo não vai enganar você. Mas olha, gente, quando você ora em línguas, você tem que ter certeza de que você vai ouvir Deus te dando a direção. Porque ele dá, mas você nem liga. Ele não vai fazer nada. Vocês estão acompanhando? Você tem que estar de alerta. E você tem a condição, porque você nasceu de novo, seu espírito ouve Deus. Ninguém aqui vem com essa desculpinha, eu não ouço Deus. Você bem que sabe que você tem que orar, já não ouviu que você tinha que orar? Que jeito que você ouviu? Deu aquela vontade. Acho que eu preciso orar. Já não aconteceu isso com você? Então, o seu espírito está falando com você. Pode ser até com a minha voz, como eu já disse, né? Mas eu não estou lá, eu nem liguei para você. E veio aquilo, o seu espírito está falando com você, o que o Espírito Santo falou com ele? Por que você não obedeceu? E como você está dizendo que você não ouve Deus? Você ouve sim, você ouve muito. Então não deixa o diabo te enganar, você ouve muito, muito Deus. Se você buscar Deus, começar a adorar a Deus e colocar a sua alma lá na presença dele, você vai mudar. Você vai ouvir Deus te dar a dica do que é melhor. E você vai ser abençoado, o diabo não vai te pegar. Porque o diabo quer nos pegar. Ele é muito matreiro, ele põe laço. E se eu não ouço, eu vou lá e ponho o pé no laço, ele me puxa, me derruba, me destrói. E eu fico esperando Deus me abençoar, mas eu estou no lugar errado. Deus não vai me abençoar aqui. Vocês estão me acompanhando? Então Deus tem grandes coisas para nós neste momento difícil que o mundo está passando. E ainda não é as grandes dificuldades que Jesus falou que virão. Mas elas estão indo, não estão, gente? Cada ano a gente está vendo, tá? Uma coisa muito difícil, é mundial. Então nós precisamos de Deus para nós não perecermos. Porque a nossa casa tem que estar guardada. O sangue de Jesus tem que estar sobre a nossa casa, a nossa família. Você não pode desperdiçar o seu tempo. Deixar, como dizem por aí, ao Deus dará, porque não é assim. Amém, queridos? Então nós hoje viemos aqui para algo muito grandioso. É, para nós exaltarmos esse Deus, ouvirmos a palavra dele e seguirmos. E agradecer a Deus. Põe a sua confiança nele. Então você nunca vai ser decepcionado. Nunca, Deus não decepciona ninguém. Então, esse momento a sós com Deus é importantíssimo, para que no ano que vem nós tenhamos a força dele, a visão dele para conquistarmos o que ele quer que nós conquistemos. Olha, estamos aprendendo todos os dias com ele. E ele vai nos ensinando que jeito conquistar o que é para nós, para você, para você, para você. Como que você vai conquistar essa situação? Ele vai falar com você, conforme você fica na presença dele. Para que que você tem que andar para trás na sua vida? Deus odeia isso. Por que que você tem que estar dando passos para trás? Isso daí é retrocesso. Existe aqui na palavra, em Hebreus, capítulo 10, ele diz: não me agrada aquele que retrocede, mas aquele que mantém-se na fé, este me apraz para a sua vitória. Gente, você tem que ouvir isso. Você tem que ouvir isso. Você tem que ser uma pessoa que vence. Tá certo? Então, comece. Ah, eu vou começar, vem aquele horror. Gente, horror. É você que deixa esse horror. Se você for com fé, esse horror não vai ser maior que você. Ele não é maior que você. Você que vai, que deixa. Se você tem fé no Senhor, na palavra, no que está escrito aqui, você vence. Faça do Senhor a primeira coisa da sua vida. Tá bom? E então nós temos aqui as cartas do pastor David, desse mês de dezembro, e a minha. Ele está falando do amor. Gente, na verdade nós estamos falando as mesmas coisas, só que ele puxou para um lado, porque ele está ensinando aqui como que Jesus falou para Pedro que tem que perdoar 70 vezes 7. O porquê? O que, que ele quer dizer isso? Que 70 vezes 7, gente, é sempre, é toda hora, é não guardar nada. Esta é a chave para ser abençoado. Entende, gente? Tem uma pessoa que pisou muito em você, você tem que ficar abençoando. E se você ficar abençoando, de repente você vai querer fazer algo maravilhoso para o seu inimigo. É isso que é o perdão. Isso que é o amor ágape. Então nós temos que orar para aquelas pessoas difíceis. E é isso que o pastor David ensina, que é sustentar o sangue sobre a pessoa. O sangue de Jesus é isso. Quer dizer, você não vai lá e dá um murro na cara da pessoa, destrói, põe a pessoa na cadeia, mata a pessoa, sei lá, faz calúnias ou expõe a pessoa, tal. Não. Você vai amar, adorando o Senhor, você vai amando, entregando essa pessoa, você começa a ver essa pessoa como Jesus vê. A carne, a alma, jamais vai ver uma pessoa que fez um mal como Jesus vê, só o Espírito. Porque Jesus nos olha sempre com amor, com compaixão, com misericórdia. E Ele quer que nós olhemos as pessoas assim. Então é isso que o pastor David está falando. E eu também estou falando isso porque nós vamos ser abençoados se nós abençoarmos as pessoas que estão fazendo coisas ruins. Nós não devemos levar em conta o que as pessoas fazem. Não podemos ficar sentidos, magoados. Sabe aquelas coisas que a gente já teve no passado? Sentidinho, magoadinho. Tem gente que vive magoadinho. Gente, para, porque isso é coisa de gente fraca. Tem nada a ficar magoadinho. Cai fora. Só, isso é diabo. Isso é fraqueza de espírito. Para, isso é coisa do passado, homem velho. Quem anda no espírito, está crescendo espiritualmente, nunca fica magoado, fica nada. Vai direto para Deus, já começa amado, já acabou, pronto. Deixa para lá, é isso aí, essa carta que eu escrevi este mês, para nós sermos abençoados. E nós estamos esperando o avivamento, estamos todos juntos na mesma, amando, perdoando. Porque Deus, Jesus falou assim: olha, se você tiver misericórdia daqueles que precisam, né, porque fizeram coisas com você, Deus, o seu Pai, vai ter misericórdia de você. Se você não tiver misericórdia, Deus não vai ter, não. Então já está tão claro. É por aí. Nós queremos julgamento de Deus para ficarmos livres? É só começar a amar e perdoar. Pronto, Ele já tem misericórdia. Deus tem, sim. Então Ele nos trata com misericórdia. Então nós temos que parar com certas coisas na nossa vida. Tá? Por isso que a nossa comunhão com ímpios não dá certo. Você já viu um ímpio perdoar alguém? Ele fala que perdoou, mas nunca mais ele vai esquecer. É isso que ele faz. E ó, risca da lista esta pessoa. Não é assim, gente? Então, o ímpio não perdoa. E que influência ele vai ter na sua vida? Total essa. E você sabe que isso contamina, né? Você sabe que isso contamina? Contamina. Porque o ímpio não sabe viver no amor e no perdão. E como você pode ter amizade, comunhão, andar junto e colocar sua vida junto de uma pessoa que não crê em Jesus, que não sabe o que é vida espiritual? Você está se contaminando. Você tem que entender isso. É por isso que não há conquista nas vidas, porque elas misturam as coisas. Tem que canalizar Jesus e ficar firme lá. É óbvio que marido e mulher não vai largar um outro, porque se um está na fé, o outro não. Não é por aí, não é para você abandonar sua família agora, né? Vai ser um franciscano, para com isso. Gente, não é nada disso, você tem que superar isso tudo, viver lá com amor, porque é a tua família e não tem família melhor que a sua. É a sua família. A outra é outra, a outra é outra, cada um é uma família e não adianta você querer se enfiar na família do outro. Você é a sua família, é lá essa família que você tem que amar. E nós aqui, espiritualmente, nos amamos todos. Tá certo? Mas nós temos lá em casa gente que nem se salvou. Então, nós temos que amar aqueles. Tá? Essas pessoas nós temos que amar. E é lá dentro que nós vamos ter misericórdia com eles. Agora, pessoal de fora, nós não podemos ter comunhão com eles. Vocês entenderam bem isso? Então, existem essas cartas. Quem quer? Gente, vamos amar e perdoar. Vamos andar nesse amor de Deus que vale a pena. Deus só te presenteia, porque o canal aonde Deus abençoa é esse canal do amor. Se você está abençoado, Deus começa a te abençoar. Se você está amando, Deus começa a te abençoar. As coisas acontecem na sua vida. As pessoas estão infelizes porque elas não estão bem dentro de si. Tá? Então, olha, gente. Esse do Kenneth aqui, ó. 5 impedimentos ao crescimento na graça. Nós precisamos entender que é pela graça. Nós temos tudo. Não é porque eu trabalhei muito, não é porque eu fiz muito, ajudei alguém, não é porque isso que Deus vai me dar alguma coisa. Tem nada a ver. É o quanto eu estou nele, entendendo que ele me ama e que ele libera a graça dele em mim. Então existem impedimentos para eu não andar nessa graça. Um deles é não perdoar, não amar. Tá certo? E outros mil. Então entender sobre a graça é importantíssimo. Quanto mais você entender, ler sobre isso, mais livre você fica e mais acesso você tem à graça. Pois da graça é o poder. Na graça está todas as bênçãos que nós precisamos. Tá? Os religiosos não sabem disso. Então esse aqui, ó. Esse do Kennedy também, olha só. Como cumprir o seu destino divino? Princípios bíblicos para a concretização do plano de Deus em sua vida. Então, para quem não sabe o que Deus quer para a sua vida, ele vai dar dicas aqui. Como você vai entrar, como você vai conhecer, não é, este plano de Deus na sua vida? Porque é maravilhoso saber que Deus tem um plano para você. Sabe? E se você deixa Deus ir falando, você está orando, você está lá na sua casa, Deus, você tem um plano. Puxa, se você começar a entrar nesta confiança, você não vai ficar se preocupando com a sua vida, porque ele tem um plano, ele vai te levar lá. E esse plano é para você ser abençoado. E você vai saber sair das adversidades. Então, vale a pena nós crescermos espiritualmente. Então, o negócio é nós orarmos. Buscar esse Deus. Ah, eu trabalho demais. Gente, não vai ter desculpa diante de Deus. É quem quer. Só para quem quer. Tá? Então, se você começar a buscar Deus mais, você vai ser muito amigo dele. Você vai ter intimidade. Então, ele vai começar a passar coisas para você. Direção para a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Você vai fazer coisas que você nunca fez. E o que você sempre fez, você nem vai fazer mais, porque não pertence mais à sua vida. É muito interessante. Ele age na sua vida e para o plano dele acontecer, ele vai mexer até em outras pessoas, outras situações. É demais. É o poderzão de Deus. Amém? Então, nós vamos ver aqui na palavra de Deus o que realmente é o Natal. Então, abra sua Bíblia em Lucas, nós vamos começar aqui. Quando todos entenderem o que é o Natal, então, tudo bem, né, gente? Fazer presente, enfeitar a casa, não tem erro nenhum. Chamar os amigos, a família, é lindo. Mas, o importante é saber o que realmente é o Natal. Então, veja aí, em Lucas capítulo 1, vamos começar no versículo 26. Aleluia. Então, Lucas, capítulo 1, versículo 26. Então, diz assim, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 23. Amém? Versículo 26, capítulo 1. No sexto mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Quer dizer, ela ainda não era casada com ele. Cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Ó aqui, meu amigo, quando você achar graça diante de Deus, você está feito. Então, gente, é isso. Vamos buscar isso. Busque conhecer isso. Tá? Maria achou graça. Sabe por quê? Deus, a gente não sabe, mas Deus procurou, gente, uma pessoa para fazer, para acontecer esta situação, por muito tempo. Demorou 2000 anos para Deus encontrar Maria nas condições que Deus queria. Por isso que ela achou graça diante de Deus. Porque ela foi exatamente o perfil que Deus buscava de pessoa. Não é que ela fosse santa, né? Assim, tipo, ai, a santinha que só ficou ali. Não, ela tinha qualidades no caráter dela, na fé, que Deus pôde agir. Então, não foi assim, de repente, ai, vai ser essa, ou essa daí nasceu para isso. Não, Deus procurou pessoas até que nascesse Maria, com a condição que Deus precisava. Então veja uma coisa, existe em você uma condição que Deus precisa para ele agir. Você tem que descobrir. Está dentro do teu chamado. Você não sabe que tem um chamado de Deus para você? Então, se você buscar esse Deus, você vai saber desse chamado. E aí a graça de Deus vai vir sobre você para ele poder agir na sua vida conforme é do plano dele. Então foi isso aí. Aí o anjo disse no versículo 30: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Quando você acha uma graça diante de Deus, você não precisa temer. Isso é demais, porque ele vai fazer acontecer. Não adianta, ninguém vai parar. Se você está firme lá, vai acontecer. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí no 37: Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E no 38, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Gente, no versículo 29, quando a palavra de Deus diz que o anjo falou para ela que ela era favorecida do Senhor, que o Senhor estava com ela, e que diz que ela se perturbou, quer dizer, ela ficou surpresa com esta saudação, com esta anunciação, ou seja, com a presença do anjo. Ela ficou surpresa, mas ela não fez nem o que Moisés fez e nem o que Gideão fez. Foram pessoas que questionaram Deus quando ele mandou fazer alguma coisa. Maria não, ela simplesmente, nós vemos aqui no versículo 34, que ela só perguntou como será isso, porque eu não sou casada, eu não tenho relação com homem nenhum. Ela não ficou assim, mas eu vou ter um filho? E quem vai sustentar? Quanto que vou precisar de grana? Qual casa que você vai me dar? Como que vai ser isso? Vocês entendem a qualificação? Quando Deus quer nos usar, nós simplesmente temos que ser um canal para Ele, de obediência e de sim como Maria. Muitas pessoas não entendem isso. Já querem saber quanto que vão lucrar, como é que vai ser, de onde que vai vir, como que Deus vai fazer. Ela nunca se preocupou com isso, a gente observou aqui. Não ficou questionando nada disso, de como seria o sustento para essa criança, como que Deus ia fazer com José, a sociedade, porque uma mulher não podia ficar grávida se não era casada, a gente sabe que naquela época era muito complicado. Então, e ela passou por uma situação delicada, porque as pessoas, sabe, tipo, contando os dias, né? Tá grávida? Peraí, mas você casou? Como é que foi isso, né? Então, foi de complicado. E é isso aqui que tem que chamar a nossa atenção. Quando Deus quer que nós façamos alguma coisa, nós precisamos perguntar de onde virá, como vai ser. Nós temos que fazer igual Maria, que faça-se em mim conforme a sua palavra, Senhor. Porque a palavra dele é fiel e ela se cumpre. Tá? Então, o anjo também disse que o Espírito Santo, no 35, descerá sobre você, o poder te envolverá. E então, será gerado, vai nascer um filho daí, que é o Filho de Deus. Então, isto é o Natal. A gente sabe que isso daqui é o Natal, né? Então, ela ficou grávida, depois quando Jesus nasce, é o Natal. Então, vamos ver agora, lá em Tito, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tito, antes de Hebreus, capítulo 3, nós vamos ver agora a correlação de nós, do que a palavra fala, o que aconteceu conosco com a anunciação do anjo a Maria, o que aconteceu com Maria. Então, foi o primeiro nascimento de uma natureza de Deus, foi Jesus. Depois, então, cada pessoa que aceitou Jesus, tá? Vocês estão acompanhando? Uhum. Então, olha, capítulo 3, versículo 4 de Tito. Achou Tito? Depois de Timóteo. Então, versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente. Ele não derramou o Espírito Santo ricamente sobre Maria? O anjo não falou, o Espírito Santo te envolverá? Foi naquela hora ela ficou grávida. Naquela hora ela recebeu esta unção. O Espírito Santo veio com esta unção nela, entrou nela. E é isso que acontece conosco quando nós aceitamos Jesus. Ele está descrevendo aqui. Então, no 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, o Espírito Santo, ele se move em nós, através de Jesus, porque nós o aceitamos, e passamos a ser herdeiros de Deus. Não é demais isso? Jesus não é herdeiro do Pai? Ele é o Filho, o herdeiro. Por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. Porque o mesmo Espírito Santo que veio com poder em Maria e gerou Jesus nela, e ele nasceu, é o mesmo mover que vem em nós quando nós aceitamos Jesus. Por isso que nós nascemos de novo. Nós nascemos da vida, do caráter, desta natureza de Deus. É demais isso. Então, isso é o Natal. Vocês estão acompanhando? É o nascimento de uma nova, de um novo filho de Deus. Porque nós nos tornamos filhos de Deus. Só quem é salvo, quem aceitou Jesus, que é salvo, é que é filho de Deus, a Bíblia diz, né? Então, é isso. Vocês estão acompanhando, queridos? O mesmo mover que foi com Maria, olha a correlação. Acontece conosco. Por isso, quanto mais você souber disso, mais você vai avançar espiritualmente e você não vai ficar parado aí na religião, onde você não recebe as coisas e acha que Deus isso e acha que Deus aquilo. Tá? Você tem que andar nisso. É vida espiritual. Para você conquistar as bênçãos. Então veja 1 João capítulo 5. Mais para frente um pouquinho. 1 João capítulo 5. Versículo 1. Então, achou? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então, está dizendo aqui a mesma coisa que o anjo falou para Maria. Eis que você conceberá do Espírito Santo, né, este ser que se chama, vai nascer, que se chamará Jesus e é o Filho de Deus. É exatamente isso que ele está falando aqui. Que todo aquele que crê em Jesus, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Da mesma maneira que Jesus nasceu. Ele nasceu de Deus, não foi? Que o anjo falou, vai nascer de Deus, é filho de Deus. Gente, olha que demais isso. Nós não somos pouca coisa. Meu Deus. Não, por isso que nós somos da família de Deus e por isso que o diabo não pode nos enganar mais com as bobagens dele, com as imundícias dele. Entende? Porque o serviço do diabo é mentir, é deturpar a palavra de Deus. Ele distorce a palavra de Deus. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Pegar esses ensinos que nós trazemos aqui. Para você sair igual a águia voando no Espírito. Ir para lugares altos. Aonde você vai dominar a vida espiritual aqui na Terra. Não é para você ficar dominado pelo diabo. As pessoas são dominadas pelo diabo porque elas não conhecem a palavra de Deus. O suficiente, então são enganadas. Então ficam olhando só para o natural e não sabem como sair das situações. Atrás de todo natural tem um ser espiritual. Ou é Deus ou é o diabo. Estão acompanhando? Então o diabo gosta de confundir a nossa cabeça, o nosso pensamento. Não é demais se você começa a crescer? Você começa a ser outra pessoa, acabou. Pessoa segura. Nós temos que ter segurança. E o diabo vem provar essa segurança. Se realmente somos segurança ou se nós estamos... É, duvidando, né? Porque balançando é duvidando. Porque se eu estiver duvidando, ele já me pegou. Porque Deus diz que não gosta de homem de ânimo dobre. Uma hora, ai que alegria, eu creio, outra hora, ai, não sei o que vai acontecer. Não é por aí. Na hora difícil, ergue o braço, glorifica Deus. Confessa quem você é em Cristo Jesus. Eu tenho a natureza de Deus, eu sou filha de Deus. Eu nasci sob a unção do Espírito Santo, porque eu criei em Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador. Vocês estão acompanhando, gente? Então, é triste quem não sabe isso, não é mesmo? Antes nós não sabíamos, vivíamos enrolados, né? Se der certo, Deus, se não, que coisa, vida, né? Ficava nessa charopeira. Então, Romanos 8 agora. Tá valendo, queridos? É isso, é crescimento espiritual. Conhecer a palavra de Deus é importantíssimo. As pessoas só ficam no primeiro nível, que é aceitar Jesus, ser salvo. E não vai, não se aprofunda. Como que você vai vencer o diabo se você não sabe disso? Que você é filho de Deus, você tem todos os direitos. Ué, até aqui na terra, o seu pai é super bem, você nasceu dele, você tem o nome dele, você é registrado, o nome dele pertence a ele, você tem os bens dele. Você tem a sua herança, você tem a natureza do seu pai aqui na terra. Só que agora nós temos algo muito maior, que é Deus. Nós temos agora esta filiação. Está escrito no nosso registro espiritual. Quem é o nosso pai? Nosso pai e nossa mãe é ele mesmo. Não vai inventar agora católico que a mãe é Maria, né? Faz favor. Ninguém nasceu da barriga de Maria aqui. Nasceu de Cristo Jesus, sob a unção do Espírito Santo. Então é filho de Deus. Olha só a confusão de coisa errada que anda por aí. Né? As mentiraiadas que a gente até acreditou antes porque não sabia. Mas graças a Deus que agora nós estamos bem espertinhos, hein? Aleluia. Então, Romanos 8, versículo 16. Olha só isso daqui, olha. O Espírito, o próprio Espírito, que aqui é com letra maiúscula, certíssimo, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, Espiritinho aí, Espírito pequeno. E o nosso, que somos filhos de Deus. Foi exatamente o que o anjo falou para Maria, estão lembrados? Gente, não é exatamente. Vocês percebem que a meditação na palavra de Deus faz isso. Ela faz um todo. Por isso que o pastor David ensina brilhantemente que a palavra de Deus, quando a gente medita, aprende a meditar, ela é como um quadro que o pintor usa cada pincelada do quadro para formar um todo, uma imagem. No caso, a imagem de Cristo Jesus, né? Que nós temos que ter. Então, cada versículo, ele se junta, porque ele está formando a mente de Cristo. Então, o que o anjo falou para Maria, nós estamos vendo aqui que é o que aconteceu conosco quando nascemos de novo, aceitamos Jesus. Você não é qualquer pessoa, você é filho de Deus. Você tem direitos legais. E você tem que descobrir, bater o pé adorando a Deus, louvando, lendo a palavra, glorificando esse Deus, falando a palavra, exigindo do diabo que largue. Porque já é seu, Deus já te deu. Vocês estão me acompanhando? Por isso que tem que conhecer a palavra, tem que ler a palavra. É maravilhoso. Você não está abandonado, você não está sozinho, você não é um rejeitado, porque Deus não te rejeita. Por isso que você não pode andar no nível carnal. Ai, aquela pessoa me rejeitou, não falou comigo. Ai, fez aquilo. Ei, sai fora. Vai lá ficar com Deus. Se ninguém te quer, Deus te quer. Aleluia. Pronto. E depois, uma hora, essa pessoa vai querer você. Aí pronto, você também quer, acabou. Você nunca nem guardou nada. Não é? Então, ele está dizendo aqui que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E o anjo falou para Maria, você vai conceber do Espírito Santo. E vai nascer de você o Filho de Deus. Ô meu irmão, você aceitou Jesus, o Espírito Santo desceu, entrou dentro de você e você nasceu de novo, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Não marque bobeira, você é filho de Deus, pode buscar os teus direitos. Você é herdeiro, você tem parte na herança. Agora, veja que a visão é totalmente espiritual. E mais, o complicado aí são as emoções. Você sabe que você tem emoção, né, querido? Nossa, isso é o pior. Né? Aquela coisa, aquele dia que você está feliz, ai, nossa, você sai beijando todo mundo, atravessa até a rua para cumprimentar. No outro dia, no outro dia, meu bem, você atravessa a rua, tá com a tromba lá embaixo, beiçudo, cara feia, ninguém me quer, ninguém me ama, tá todo lá desiludido. Gente, essas emoções, nós temos que deixá-las forte. Senão você não vai vencer nada. Eu amei muito ir lá para a igreja do pastor David, porque eu aprendi bem a controlar as minhas emoções, porque senão não ia chegar aqui onde eu estou hoje. Né? Porque a emoção é assim, ela só quer o que ela quer. Se fizer uma coisinha que ela não quer, eu estou de mal, até a morte. Tchau. Ainda dá beijinho, né? E depois não dá dedinho para coisa. Não, acabou. Mal mesmo. Não vem com essa. Então, a alma é assim, ela só quer isso. Ah, no começo me dava a cadeira na frente, depois, ó, senta onde você quiser, que se vire. Ah, eu queria sentar. Não, aqui, senta em qualquer lugar, eu tô aqui para aprender e acabou. E eu tava lá atrás, e eu, Deus, eu preciso. Gente, eu viajava 15 horas para chegar lá. Gastava uma nota, $1,500 só de passagem. Para chegar lá, eu tô lá no meião do povo. Ah, o senhor tem que falar comigo, eu preciso. E o dele ia lá, Ana Maria, vem cá, Deus tá falando isso. Eu sei até hoje todas as palavras que eu recebi lá. E eu estou aqui. Gente, 1.000 pessoas dentro da igreja, como é que ele ia lá onde eu estava? Uma vez eu dei o lencinho para ele, falei, ó, você, por favor, põe no seu bolso, porque eu quero que essa unção que está em você passe no meu lencinho, que eu estou precisando demais. Eu vim embora, gente. Eu vinha com aquilo dentro de mim. E daí, eu não tinha ninguém aqui, eu nunca fiquei ligando para ele, ah, eu não tinha essa intimidade lá naquela época. Então... eu precisava mesmo, chegava aqui, era só diabo quando eu chegava com as minhas malinhas aqui. É diabo, diabo, diabo. E para quem que eu ia ligar? Para quem que eu ia pedir? Para quem que eu ia fazer? E o povo na minha frente, que eu tinha que chegar lá e dar. Né? Que eu ia fazer? Tá certo? Então, eu falei, olha esse meu lencinho. Põe aí no bolso da sua camisa para a sanção que está em você, porque daí para eu levar... Ele foi tão bom, coitado, aí depois. Daí eu sei lá, gente, ele estava lá todo bêbado no espírito, estava sentado para cá. Ele veio para cá assim, cadê a Ana Maria? Gente, eu já estava aqui assim. Cadê a Ana Maria? Eu já estou aqui. Ele, ah, está aqui o seu lenço. Lá numa certa hora, não tinha nada a ver o negócio. Gente, Deus cuida quando você está andando no caminho dele. Quando o seu coração é fiel e é sincero a Deus. Então, vida espiritual é isso. É você saber que você está agradando a Deus, fazendo o que Ele quer. Aonde você estiver, Ele vai te amparar. Eu saí da minha casa, do meu aconchego, da minha concha, da minha proteção, e fui para lá ainda com as minhas filhas. Sozinha, no outro país, sei lá, só, tudo gente. Não era só americano que tinha lá. Tinha umas 8, 10, 12 nações lá, gente. Tudo, mundo inteiro. Da Europa, pessoas lá, pastores e tudo mais. E Deus me agradava daquela maneira, me fortalecia, tipo, eu trouxe você aqui. E dava a palavra, e as palavras que eu estou fazendo coisas hoje, coisas que eu ainda vou fazer. Foi demais. Então, Deus quer que nós saibamos que somos filhos dele. Isso dá uma segurança tremenda. Se você deixar Deus se manifestar na sua vida, sabe? Porque o Natal é isso, queridos, é esse nascimento de Jesus. Nós já passamos por esse Natal verdadeiro, que foi o dia que nós nascemos de novo. Aquele dia foi o Natal mesmo, onde Deus se regozijou. Tá? Então, é isso que Deus está falando aqui. Então, vamos ver agora, Lucas, eu já vou encerrar, queridos. Lucas 15, está valendo isso? É isso, queridos, que Deus quer... Lucas 15, que você entenda e viva o ano 2017 já. Diferente, conquistando o que você precisa. Deus quer que você conquiste, porque Ele está assim de bênçãos para cada um de nós. Tá? E Ele quer que você vá buscar, que você tenha condição de receber. Tá? Então, capítulo 15 de Lucas, versículo 1. Veja só, aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Publicanos nós não fomos, mas pecadores nós fomos, né? Então, os fariseus estavam falando de nós também, e que Jesus fica no meio dos pecadores e come com eles. É claro, porque nós o aceitamos, agora ele está conosco. Tá? Então, ele vai dar uma aqui um ensino através da parábola, vai falar com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, o dia do nascimento novo é festa no céu, Deus está falando aqui. A gente não viu, não sabe, mas é o que ele falou. As outras já estão apacentadas, já estão salvas, então não fica dando festa todo dia. Mas quando salva uma, é festa. Veja só. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Tá certo? Então, nós vemos aqui que o que Deus quer é a salvação. Deus deu uma alegria para o mundo inteiro quando Jesus nasceu. E nós demos uma alegria para Deus quando nós nascemos de novo. Porque ele está dizendo aqui que há júbilo, há alegria diante dos anjos. Quer dizer que a alegria é de Deus diante dos anjos. É Deus que se alegra e os anjos cantam os louvores pela alegria de Deus, quando? No dia que nós nos salvamos. Por isso que nós não podemos, sabe, desperdiçar ou menosprezar a nossa salvação e nem saber usá-la. Sabe, se salva e fica aí, que nem uma pata-choca. Não faz nada. Não usa a salvação. Não usa esse poder. Porque não tem a doutrina correta dentro de si. Quer andar com Jesus de acordo com os preceitos, as coisas naturais, as leis naturais. E não é assim que anda com Deus. É de acordo com a palavra dele. Porque quando Jesus nasceu, a palavra diz que os anjos desceram do céu aonde os pastores estavam e anunciou a eles que este era o Messias, o Filho de Deus, que nasceu, e eles cantavam glória, aleluia, bem-aventurado e etc. Eles fizeram todo aquele louvor de glória, aleluia a Deus, a festa que houve dos anjos pela alegria de Deus quando o filho dele nasceu. A mesma coisa, é isso que ele está relatando aqui, Jesus. A mesma cena acontece no céu quando nós nascemos de novo. Por isso que é importantíssimo o nascer de novo. Então este é o Natal. Tudo bem, nós vamos comemorar o Natal com a árvore de Natal, com os presentes, com os amigos, família que vierem, aquela alegria toda, vamos fazer brincadeira, jogos, vamos comer, vai ser uma delícia. E quem não tiver, não precisa ficar triste, porque a essência do Natal é a salvação. Tá certo? Né? Como o pastor David diz, que aquele bebezinho na manjedoura, como poderia que um serzinho de 1,5 kg pudesse trazer tal transformação para o mundo inteiro? Que poder havia naquele pequenina carne, naquela manjedoura, aqueles quilinhos, aquele quilinho de 1,5 kg. Então, toda a glória a Jesus. Você entendeu, então, o que é o Natal? É o nascer de novo. Cada pessoa que nasce de novo. E nós temos que dar esta alegria a Deus agora, como Maria, dizendo: Pai, seja feita a sua vontade, de acordo com a sua palavra. Cumpra em mim a sua palavra. É isso que alegra em Deus. Quando você estiver orando, se você fizer de coração, cumpra em mim a sua palavra. O que você quer de mim? Seja feita a sua, se entregue a Deus de verdade. Por que você tem medo de se entregar a Deus? Quais são as suas raízes que você ainda está preso e não quer se entregar a Deus? Sendo que o nosso fim eterno é Ele. Estamos presos a quê aqui? Então é melhor que estejamos presos a Ele, porque é com Ele que nós vamos. E Ele vai nos abençoar e nos dar o que nós precisamos, né? E eu quero fazer uma oração agora, porque eu, por mim mesma, mas é que Deus mandou eu fazer isso. Por mim mesma, todos aqui são nascidos de novo. Mas isso vai ficar gravado. E se houver alguém aqui que não nasceu de novo, pode falar baixinho esta oração. Os demais, fechem os olhos. Se houver alguém que quer nascer de novo, de coração, faça essa oração. E eu vou ler, vou falar aqui. Querido Senhor Jesus, eu sou um pecador e não posso mudar nada por mim mesmo. E quanto a isso, não tenho nenhuma esperança. Quero dizer que eu não posso mudar nada. Agora eu te peço, Jesus, entra em minha vida e limpa os meus pecados. Tira aquela natureza pecadora de mim e me dê a vida do novo nascimento, o caráter e a natureza do próprio Deus. E eu te recebo, Espírito Santo, e te peço, me dê todos os seus preciosos dons que você quer que eu receba, e eu os recebo. E de hoje em diante, eu quero, com a sua ajuda, Espírito Santo, viver todos os dias da minha vida para Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nascer de novo, aceitar Jesus, é viver para Ele todos os dias. Então, antes de nós passarmos o momento das ofertas, eu quero fazer uma oração agora. Fiquem em pé, todo mundo, por favor. E eu vou fazer, então, já a oração que vai ser já para a nossa refeição. Ok? Então, feche os seus olhos, se concentre na presença do Senhor. E, Pai Celeste, Pai amado, eu quero agradecer de todo meu coração essa tarde, esse momento, Senhor, de estarmos aqui reunidos no precioso nome de Jesus, através da Tua Palavra e do Espírito Santo, aonde nós recebemos força, o Seu poder, recebemos curas, recebemos solução dos nossos problemas. Eu quero agradecer imensamente e apresento agora, Pai, cada coração aqui. Eu ponho nas Tuas mãos cada coração aqui presente, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar. Senhor, que o Senhor limpe cada coração, aquele que estiver precisando. Senhor, desta limpeza, que seja limpo agora. Que esse coração se dobre diante de Ti agora, em arrependimento. Senhor, para Você poder dar-lhe este perdão e limpar este coração. Senhor, que todos estejam com os corações contritos e humilhados e submissos a Ti nesta noite. Aqui, Senhor, aonde nós vamos receber este alimento e será ceia, para que ninguém receba indevidamente. Que todos, Senhor, com a Tua unção, que está tocando agora cada coração, se dobre diante de Ti, Senhor, para Te servir, para Te receber e para Te obedecer, em nome de Jesus. E eu quero apresentar as pessoas que trabalharam horas do dia para aprontar este alimento que nós vamos receber. Que o Senhor abençoe esses corações, essas mãos, Senhor, para que as necessidades dessas pessoas sejam atendidas. Que muitas bênçãos desçam para essas pessoas, para quem contribuiu financeiramente, para quem contribuiu com o seu trabalho, para quem trabalhou em qualquer área desta situação, de aprontar este espaço aqui para nós. Senhor, abençoa, nós queremos, e muito, de todo o coração, que o Senhor visite essas pessoas. Senhor, que hajam mudanças nessas vidas. E eu oro, Senhor, pelos proprietários desta casa, por esta família, pelo Sarai e a Lucimar, os filhos. Que o Senhor abençoe essa casa, Senhor, que seja sempre para te servir. Senhor, que você toque o coração deles, para que a sua vontade seja feita na vida deles, de acordo com a tua palavra. Que os seus anjos permaneçam sempre aqui, Senhor, protegendo-os e livrando-os de todo mal. E em nome de Jesus nós repreendemos todo espírito de doença, que aqui nunca entrará. Nenhuma derrota nunca entrará nesta casa. Nada, nenhuma notícia ruim nunca entrará nesta casa, nesta família. E nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esta casa. Por estes corações generosos, Senhor, que quiseram nos receber, nos hospedar nesta tarde. Nós te agradecemos imensamente, Jesus, porque nós sabemos que foi com o seu amor. Por isso nós te pedimos bênçãos redobradas para eles, sempre para eles poderem te servir na íntegra do teu plano, ó Pai, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, e todos dizemos. Amém. Amém. Aleluia.